mas preciso te dizer: eu te amo mais que ontem, menos que amanhã. Toda essa ternura que eu sinto em teu olhar e cada gesto teu me faz viver, me faz sonhar. Chuva de verão.